em viagem pelo subcontinente indiano, imenso e misterioso, em busca de um próximo Oriente. No próximo Oriente, acreditando nas infinitas divindades e aprendendo as línguas sagradas, em transe. Thank you. Próximo Oriente, às portas do templo, que foi um palácio, escutando histórias e canções de amor.

em viagem à descoberta de um próximo Oriente, uma luz num país perdido. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto com a música e os sons de SKLP, David Casper, Shotoji Trai, Monsoon and Sheila Chandra, Bill Laswell, The Beatles, Laraji, Bill Wells, Babla and Kanchan, Haruomi Osono, Sheben Zur, Johnny Greenwood and the Rajasthan Express, Don Cherry and Latif Khan e ainda Future Pilot a.k.a. Well,